ingressando no corredor, corrigindo, curva à direita, ingressando no corredor Axé, transponder 5517, o controle Salvador 1119.8. Confirme quantas milhas você afasta? 180 milhas, sente, o transponder 5517, ok? Vai após decolagem, pista 17, vai curvar direita em corredor Axé, restrito 1.000 pés. 5517, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle. O contingimento foi correto, confirmando o PB03. 03 a bordo, na bata, para acionamento táxi decolagem com a torre, 118.95, ajuste 10.10, Mike Eco Juliette. Para ingresso, 64-3. 5364, Juliette, o pátio é o número 3, a posição é a meia dúzia. Juliette, pátio 3, meia dúzia, obrigado. O Mike é o Juliette, prossiga para a torre. O senhor manda critério para táxi, Mike é o Juliette. Torre, Salvador, boa tarde, gol no 077, ponto 0, no 0, pronto, como número 2. No 077, boa tarde, manda a posição, dono 0. Mantendo. WhatsApp, passarei do 2231. E agora a coordenação, possibilidade de voarmos barreira. Center. 03145. 3145, autorizado em linha de colapso, estão no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado em linha de colapso, pista no 0, vento 3145. Vento 2231, autorizado, pro de Barreiras. Barreiras, muito obrigado, Passaredo. Sete, a Lima tem que ser no zero. A Lima tem no zero, no 077. Quatro cinco decorados, quatro nove, controle 1190 decimal oito, bom voo. 19, 8, boa. 1190, contato radar, suba para nível 380, saída da El. 380 da El, dá presente, pode voar da El, senhor? Ou Leda? Ao cruzar 2.000 pés, autorizado, pro de Leda. Aqui é o Juliette, autorizado o táxi, ingresso no 7, pode cabeceira nele, pronto. 1077, livre decolagem de pistão no 0, vento 120 graus, 12. Livre decolagem no 0, 120. Série 2231, vetoração devido a tráfego, curva direita, proa 330, o limite ao cruzar o nível 130, reassumo navegação proa de barreiras. Ok, direita 330, cruzando o nível 110, vai voar barreiras, passarela. Firmando o nível 130, passarela 2230. Ok, 130. Informo tráfego, está 2 horas 1,3 milhas rumo sudoeste, mantém nível 120, o tipo 1 bandeirante. Gente, passarela. No 077, decolador 52, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, voo 1077, obrigado. Gente, o rumo 02 informa o tráfego, 9 horas, 9 milhas, rumo noroeste, cruza nível 090, o tipo ATR 72200. Rumba. Controle ao voo no 077, boa tarde, fora do solo, Nadael. Voo no 077, contato radar, suba para nível 360, saída da EL. 360, Nadael, poderia coordenar junto ao centro, nível 3280. Entre, aguarde. Aguardando, por favor. Azul 4206, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 206, X-Ray, chama na loca. Retinho novemeral, procede retorno a Salvador, corredor Vera Cruz, Interlagos. O QNH 10, 10. Manati, confere. Cruzado Salvador, Grupo Zulu, Manati, rota direta, 1000 pés. Decolada 17, primeira curva direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 0125. E o controle Salvador, 119, decimal 8. Altitude 1 no meu pé, ok? Confirme meu POB. 02 no POB, pátio 4, fracionamento táxi de decolagem, para a torre 118, decimal 95, ajuste 10, 10, mais Eco Delta. Boa tarde, Gol no 395, acione a identificação, prossiga via chegada Mari para 2000 pés, o QNH 010. Via Mari para 2000, Gol no 395. Sem nível de decolagem da 17, vento 120 graus, 109. Autorizado Salvador, Ituberá, CA November, Zulu, Uísque, Plano Yankee, inicialmente 1-0-0, após modifica para 1 no meu pé, prossegue visual para o destino, a rota é DCT, a saída é Arbor, após Arbor, direto destino. Decolada 1-7, primeira curva direita, aciona no transponder 0117 e o controle Salvador 119.8. Reto, apenas confirmando a altitude, saiu entrecortado, uno, o nível 100, que aí após modifica para 1.000 pés, Pan Yankee 0117. Correto, Kilo Serra Lima, para o acionamento táxi regular, chama a agora em 119.8, ajustando no 010, Kilo Serra Lima. Paulo, boa tarde, jogou 1399, formação Quebec. 1399, formação correta, guarde cópia. Guardando. Vamos, 7-5, boa tarde, por gentileza, autorização, confins. Confins, 347. Meu pé, autorização, confins, por gentileza, boa tarde. Confirme para o solo os dois tráficos, chamou? 1755. 7755, aguarde cópia. Obrigado. Dele foi o azul 6919. Sente azul 6919, é o número 2 para cópia. Um minutinho. Ok. Sente Sierra, Kilo India, aguarde cópia. Número 4. Gol no 399, pronto, cópia. Gono 399, pronto pra cópia? Seria 242, não, 240. Minas, via UPZulu 16, nível de voo 340, saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde está esse sector, via, após conforme a rota. Decola da pistão 10, primeira curva direita, transponder 5035, e o controle Salvador 119.8. 919 em posição 1 foi autorizado com Finas, no 340, pela UPZulu 16. Da 10, perfil da EDA, da EL, Leda Bridge, e aí vai conforme a nota. 035 transponder, 198 o controle Salvador, azul 919. Correto, já pronto, azul 6919. Estamos nessa, 6919. Bono 399, pronto para cópia? 399, prossiga. Autorizado, Salvador, São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, via UPZulu 16, nível de voo 360. Saída da EL, Leda, pós Leda direto Bridge, onde interceptor via, após conforme a rota. Decola da pistão 10, primeira curva à direita, transponder 5564 e o controle Salvador 119.8. 360 aprovado, São Paulo, UPZulu 16. Decola na, da 10, com curva direita, da EL, Leda, Bridge. Bridge, UPZulu 16, Bravo, UPZulu, direto 13, após volta conforme o plano. 5564, transponder, 198, controle, 399. Correto, após trive, apenas confirmando, conforme a rota, ok? Após trive, conforme a rota, confirmo. Correto, um pronto, plano 399. Chamar aí, obrigado. Whisky Yankee Tango, transporte enfermo? Sente a radial da saída 317 afastando por 200 milhas? Formação Quebec, pronto para cópia? 2A do Salvador, Irecê, Sierra Novembro, India Charlie, plano Yankee, inicialmente 1160, pode modificar para o 045, prossegue visual para o destino, a rota é direta. Saída Momo, após Momo DCT. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Transponder 5026 e o controle Salvador 119.8. Correto, Whisky, que estava apenas confirmando plano Yankee, nível de 1.60, pode modificar para 045, prossegue visual. Correto, confirma o PLP e a autonomia? Quatro, para acionamento táxi decolagem com a torre agora em 1.18.95, ajuste 1.010, confirma apenas o patch 5. Aqui no Serra Lima, vai observar o helicóptero no patch 4 já prosseguindo para o posto de espera. Está autorizado a seguir o mesmo até a Oscar e reportar para ingresso como número 2. O que o Serra Lima? Mike Eco Juliette, devido a tráfego em aproximação para Salvador. Mike Eco Juliette, quando possível, informe o estimado de pouso. 2000. Center. Autorizado com fim, nível 360, 0 up Zulu 1-6. Dael Leta Brit. O 5002 no transponde é chamado 198 no 755. 755, confirma a primeira curva, será à direita, ok? Confirmada à direita. No 755, o desligamento correto, posto pronto para posicionamento. Guardaremos, obrigado. Solo Gol no 925, pushback, acionamento 25. No 05, está livre, posto táxi. Guardaremos, sabe? O Kilo Serra Lima, manter posição em aguarde para ingresso. Mike Eco Delta, autorizado em ingresso, cabeceiro no 7 e decolagem, vento 120 graus, 109. Paulo Salvador, é o azul 4206, livrou, está ingressando na Alfa. Azul 4206, vai taxar via Alfa, reportando que vai taxar sua Juliette. Alfa, repórter, Serra Juliette, azul 4206. Papapá, Serra Kilo Índia, na escuta? Poderia confirmar a pista que decola e parte que se encontra? Sente então para Rio de Janeiro, 400 autorizado, via Upzulu 1-0 após SMAP, após DCT Lúbito, após DCT Bravo, Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decola da 1-7, primeira curva direita, saída da El. Leda, após bridge, controle 1198, acione 5021. Papapá, Serra Kilo Índia, com o desligamento correto? Poderia confirmar pessoas a bordo e autonomia? Suficiente para acionamento de táxi, torre 1895 bagagem. Agora o instante para a cópia. Pronto. Posição 8, pushback de acionamento. O Golo 399-08 vai aguardar o instante para pushback. Aguardando. Delta, ciente decolou, chama o controle de 198, bom. Chegando, ingressando a Juliette para o gate de destino. Boa tarde, papapá, Maica com Delta, prossiga visual, direto Manati. Manati direto, vai manter meu pé de Pamaná, lembrando o CTR, Delta. Funcionamento, portão 1, azul, 1999. Azul, 1999, sente, vai aguardar o instante para o pushback. Tango Lima, Kilo Zulu, acione a identificação, Foi pro Edbonf para interceptar a chegada a Bonf, que é negado no 010, reporte no ponto e dá a descida. Lima Kilo Zulu, desça para o nível 080. Índia November Alpha autorizado, reassumir navegação proa da rotatória. Assumir navegação proa da rotatória, Índia November Alpha, grato. Do 4206, vou observar o táxi 09 da Gol. Após a mesma liberar a passagem da Juliette, vai ingressar na Juliette para o portão 09, azul 4206. Após a passagem 09 da Gol, ingressa e segue para o gate 09, azul 4206. Scan 3217 com FIS 360 pronto. No 715, vai aguardar um instante para o pushback acionamento. Vai passar sua rede da guarda para o gate 09. Após a passagem da mesma, quando a equipe de solo efetua pushback, reporte para o táxi, gol no 399. Depois o azul que segue para o 09, desfila para o 399. Romeu Fox, Trot Lima estacionado, algum código transponder? Fox, Trot Lima, acione código 0210. 69 no 9 no 01, tá livre de puxa pós táxi. Última táxi, 69 no 9. X-Ray Final Runway 10, report reception to localize. Confirm DD call 6210, clear fire left approach, call back 17 on localize. 755. Por 925. Não tem ponto de espera. Aeronave de menor porte decolou da 17 agora no mesmo perfil de saída. Só mais um instante para sua decolagem. Quem não se escuta? Acione 5561. Seac Lima decolou ao 08, 119, decimal 8. O 561 no transponder. No 7, o controle é 119 decimal 8. Protegimento correto, resposta pronto para posicionamento. Cinco. 2, 1, 5, até já. November Alpha, chame Torre Salvador em 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato. De Quiro Serra Lima decolado na sua escuta, acendendo uma centena. Gente, Quiro Serra Lima, suba para nível 100 na saída da árvore. Gente. Gente, o Lima Quilo Zulu está em condições VMC e rota já voada VMC, o Lima Quilo Zulu. Autorizado, continua a descida para 4 mil pés, o QNH 1010, Lima Kilo Zulu. Cima, Lima Kilo Zulu. Cima ativou, Lima Kilo Zulu. Desadequado, tá velho, ó, não vejo. Por isso que é que tá o reporte alinhado pronto no 7. Só ligou no 395, passando externo, na sua escuta, baixou, travou visual. Foi no 395, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol no 395. Será que no Índia, ciente, livre táxi até interseção, chama ingresso no 7 e no 0 no 0. Meia 7557, vai aguardar um instante para o início do táxi. Aguardando. 9 do 9, foi coordenado e vai manter a subida da Elde da Bridge, ok? Mantendo o da Elde, obrigado. Táxi 69 do 9, Galeão, passe 35.01. Na final para pouso, aguarde o pouso da aeronave para ingresso e decolagem. No 895, QNH 10110, boa viagem. 10, é o ponto de espera da 10, lá com 895, obrigado. O Gol no 755 vai prosseguir o táxi via Engine Alpha no ponto de espera da 10, torre 1 no 895, seguindo a aeronave da Azul. É ela, faz 10.500 lá, 10.000. Chegou no 399, tem 150 a bordo. Terra Galeão, 4 horas de autonomia. Gol no 399, está autorizado o táxi seguindo a aeronave da Gol via pátio principal, em Engenho Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8.95, QNH 10, 10, boa viagem. E 10, essa granada à frente, bate de alfa, 895, obrigado, bom dia. Polo 699, vai ter que manter posição, um minutinho. Sente. Te mantenha ponto de espera. Índia November Alfa, pouso autorizado no 7, 130 graus, 1 a 12 nós. Ele pouso capitão no 7, Índia November Alfa. Sim, contato radar, suba para nível 360, saída Arbor. 360 na Arbor, 920. Stand by for landing clear, 610. Corno 395, libera a direita, 121, 19, solo aos 13. Direita, 219, 39. 99 vai taxiar até a altura 306 e vai seguir a aeronave da Gol assim que ela iniciar o táxi. Solo 699, solicita retorno com gate. Azul 6919, está autorizado o regresso para o gate. Regressando. Solo, boa tarde, 395. No 395 vai taxi avião, alfa, reportar antes da Juliette. Reportar antes da Juliette. O Gol no 755 vai observar então a aeronave da Azul regressando para o gate. Após o regresso da mesma, está autorizado prosseguir com o táxi. Boa tarde, TAN 3190, acione a identificação, prossiga via chegada a Mari para o nível 100, QNH 1010. 00, 010, pode voltar. Autorizado, prioritário TAN 3190. Muito obrigado, voltado 3190. Parque do Pituaçu, Romeu Foxtrot Lima. Romeu Foxtrot Lima, chame Torre Salvador 1 no 8.95. 1895, boa, comandante. Engenho Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10 no 0. É o 399, está ciente. 60, QNH 10 no 0. Mobilizar em 060. Edital aprova o Pato 5, informa a aeronave decolando da 17 com curva esquerda. Perfil da saída Momo, ok? Reporte curta final do Pato 5. Positivo. Já aprovado o Pato 5 da, na EBTA. Está ciente da aeronave na 17, vai mandar a separação. O esquema que tango 120 graus com 10 nós, decolagem autorizada, 17. Graças a todos os outros lá, o outro campano. 17, 5, boa tarde, nós vamos mandar a ponta. 755, estou ciente, mantenha a ponto de espera. Mantendo. Right, 1-2 on this morning. 1-2-9. Thank you. Mantenha presente proa por mais 3 minutos, o Kilo Serra Lima. Positivo, mantenha por mais 3 minutos, Kilo Serra Lima. TAN 3190, desça para nível 050, TAN 3190. 050, TAN 3190. Tango decolou aos 1,6, controle 1,9,8. 9,8. Romeu Fox Lima, informe solo controlado, 4,5, 120 graus, 1,09. Tomara solo controlado, Fox, trote Lima. Capitão Whisky e Tango, contato radar, suba para nível 1,60, saída Momo. Saiu da Momo, 1,9 agora. Tango 3,1,9,0, vetoração devido a tráfego, curva direita para o 0,7,0. Ao cruzar o nível 090, retoma a navegação para o de Itape. Direita 070, cruzando 090, de Itape. Mike Eco Juliette, autorizado chamar o centro Recife em 1,28,8, alterna o controle Ilhéus em 1,20,1. Mike Eco Juliette. Cajá 17, acione identificação, prossiga via, chegada a Mari para o nível 070, cujo 080, QNH 1010. Botão 3560, atinge, mantenha 190. 3560, acione identificação, prossiga na proa de Mari. Desça para nível 1900, QNH 1010. Uma centena, aproximadamente, 1010 ao luxo, 3560. Beca já 17, confirmando a mensagem, desça via chegada Mari para o nível 080, o QNH 1010. Tá na frequência da torre. Zero, Tracajá 17. Bravo Luiz, que toque remetida em Veracruz. Gente, agora distante 4. Então desça para nível 110. 110, 3560. Zona 90, informa o tráfego 9 horas, 7 milhas, rumo Sudoeste, mantém nível 100, tipo um King Air. Brasil, Salvador, Salvador, meu pé, decolada 17, primeira curva esquerda, corredor forte, afastado 20 milhas, controle 1198, acione 0116. Luiz, cruzamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 02 a bordo, ciência, acionamento de táxi, torre, 1895. Cancelamento, iniciar a descida. Serra Lima, plano de instrumento cancelado aos 20, desce para altitude de tráfego em Salvador, QNH 1010. Lima. Tá 3560, autorizado, proa de Itape. Está presente, foi dado, desce para 4 horas. Ainda para nível 110, TAN 3560, informa o tráfego, 10 horas, 2, 1 milhas, rumo sudoeste, mantém nível 100, tipo King Air. 3560, cruza agora o 125, descendo para o 110, voando Itape. Zona 90, desça via para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 0-0, reporte no localizador, 3-0-9-0. Tracajá 1-7, reautorizado para nível 1-2-0. Lima, Kilo, Zulu, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 220, o limite radial 310 de Salvador. Uno no 98. 198, vou 1975. Devido a tráfego, curva direita pro a 250. O limite radial 317 Salvador, gol 9093. Ok, pela direita 250 e a radial 310 de Salvador é o limite. O 9093 te considera a mensagem. Mantém ainda a chegada, desça para 4 mil pés, o gol 9093. Ok, baixa para 4 mil pés e vai retornar para a proa do Pelô. Sim. Tá, usou 12, decolagem autorizada. Livre decolagem, gol 399. T3560, desça para nível 060. 060, T3560. Tracajá 17, desça para nível 070. 070, Tracajá. Tracajá 17, reduza para 220 nós. A autonomia? 148 a bordo, 3:28. Autorizado para seguir com táxi via Indy Alpha no ponto esperado na 0 Torre, 1-1-895, que legal no 0-0, boa viagem. Ok, via Martinha Alfa e a Torre 18-9-5-3-2-1-7, conta mais. Lima Kilo Zulu, esquerda 200, limite ao lock. T8-399. 093, vetoração para sequenciamento, manter presente pro, limite ao localizador, reduza para 2209. Vai manter presente pro, limite ao localizador, desce para 2.9093. Negativo, desça para 3.000, gol 9093. 3.9093. Controle, boa tarde, gol 399, cruza 2.000 na Delta. Gol 9093, reduza para 2209. 399, contato radar, suba para nível 360, saída da EL. 360 na DAEL, gol 399. Atenda com o direto do sul, a direta 307 para o uísque Yankton. Autorizado, uísque Yankton. T3560, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 030, limite radial 270 de Salvador. 030, limitado para radial 270 de Salvador, 3560, desce para 060. Sim. Lima Kilo Zulu, curva esquerda para o 160 para o localizador. Negativo, mantém ainda 4.000, Lima Kilo Zulu. Trip 5219, sente agora instante. Posto 9093. 9093 negativo, curva esquerda pro 145 para interceptar o localizador, desça para 2.000 pés, autorizado final e aliás, X-Way pista 10 e inicia redução para velocidade de aproximação. Ok, baixando para 2.000, na pro 145 e reduzindo a velocidade. Lima Kilo Zulu, autorizado, descida para 3.000 pés. 3 no pé, ali bateram do lado. Estão presentes? Acho que não é só desembarcar o passageiro, a gente consegue ver. Ciente, ciente, azul, via 919, pode quando pronto para o puxo. Para o puxo. 3190. Alinhado e pronto, Bravo, Kilo Whisky. Autorizado agora, mandou na aeroporto, Bravo, Kilo Whisky. 3-0, pra cá já. 3560, correr direita para o 050, limite radial 280 de Salvador. Direita agora, 050, radial 280, limite. Firmo desse para 4000 pés, QNH 1010, tá 3560. 4000, correr de 10, 3560. Lima Kilo Zulu desça para 2000 pés. 2000 pés, Lima Kilo Zulu. Terra Kilo Índia Chame Centro, Recife 125 decimal 1. 251. Anota. Igualmente. Boa tarde, seu Tan 3190. 3190, continua a aproximação, pista 10, aguarda a pista livre. Guardando pista livre, 3190. Chame 2 Salvador em 198, decimal 95. 2895, já. É. Kilo Zulu, correr esquerda para o 130, autorizado final e aliás, X-Ray pista 10. Esquerda 130, vai compatibilizado, Zulu. Tan 3560, curva direita, proa 070, para interceptar o localizador. 070, curvada direita, desce para 4000, autorizado IRS, ó. O Tan 3560, desça para 3000 pés, aguarde autorização para o ILS. Afirmativo, é autorizado 3000 pés, aguarda os instrumentos para o ILS. Salvador, trip 5487, ciente da Romeu. Bono 755, chame centro Recife em 125, decimal 1. 3217. Então, prossiga na chegada a MAN, desça para nível 050, QNH 1010. Controle Salvador, trip 5487, centro da Romeu. Trip 5487, prosseguir na chegada MAN, desça para o nível 050, QNH 1010. Descendo para o 050, 1010, trip 5487. Bracajá 17, desça para 4000 pés, QNH 1010. 4000, Bracajá. Botan 3560, vai interceptar o localizador. Sente, Tan 3560. Controle 3217, boa. Boa, Tan 3217, contato radar, saída da El, suba para o nível 360. 360, posso voar da El, por favor? Autorizado, Tan 3217. Manda da El, 3217. Bom, 9 à direita. 19 à direita, Tan 3190, boa. Pisque 58, decolado ao 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-198, acione 5-105. Golei batendo Zolô. Zero para siga via Alfa, reporte antes do ataque 6 Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette, Tan 3190. Confirma o transponder 5-4-2-2-6. 5-1-0-5 no transponder. Cinco, quatro, meia, quatro da trip, agora instante, cópia. Solo Salvador, azul, 4206 autorizado, Recife, nível de voo 350. Via Anthony, 58, decola 5-0, primeira curva esquerda, perfil saída Puca, transição Caju, controle Salvador 198 e transponder 5105. Planejamento correto, reporte plano para posicionamento, azul 4206. final ILS X-Ray pista 190, reporte estabilizar no localizador. 2000, já está no localizador, senhor autorizado ILS, reportará estabilizado. 5464 Maceió, 190 autorizado, via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, pós Caju, transição, controle 1198, acione 5117. Lima, Kilo Zulu, Tocinha já passou externo, continua a aproximação. Vou observar um Charlie 150 decolando da 17. Ok, vai, está continuando a aproximação, Lima, Kilo Zulu. Confirme. 9093 da Gol, aos 32, direita, 121, desponado. 93, 219. Chame Torres, Salvador 198, decimal 95. 18 para 5, obrigado, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Cajão no 7, desça para 2000 pés, autorizado. Final e aliás, X-Ray, pista 1 a 0. Sendo 3560, continua a aproximação, agora pista livre. Aguardo condições de pouso, 3560. Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado no 0, 130 graus, 129. Tente, Lima, Kilo Zulu. 340. 400, ok, ciente, aguante. Condições de iniciar a curva para cruzamento do campo? Ativa tráfego de luz. Controle 1198, acione 5074. Ajuste em Salvador 10110. 11410 10, bom na 6-0. 3217, pode abrir. Confirmo o controle. 3217, solicita abrir. 3217, comodou? Afirmativo, solicita a proa de bridge. 3217, quadrilha diretamente com o Recife, 1251. 251, boa. Cajá 17, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 4612, 1170. 1612, chegada a Mali, desça para nível 050. 050, mantenha a chegada a ITAP e após autorizar 366. ITAP 366. 1 quilo Zulu, aos 35, direito, 121, décimo 9. É o Leda Bridge, após Leda foi Bridge. 719, fechamento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Que Luiz, que mantém-se em condições visuais na escuta permanente do controle. Mantém-se em condições visuais na escuta permanente, braço luz. Trip 5487, 2000 pés autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés autorizado ILS, vai reportar estabilizado, trip 5487. Lima Kilo Zulu, ciente, vai reportagem da Juliette. Lima Kilo Zulu, 9093. 9093, autorizado ingresso na Juliette, portão 10. 10, 9093. Lima Kilo Zulu, poderia confirmar o PAT, PAT 5? poderia confirmar se o destino seria a Baeté? 4-3-0. Ciente, vai ingressar a Juliette para o pátio 3 em Matheus Zulu. Juliette para o 3, pátio 3 em Matheus Zulu. Janessa 201, vai de Procopio? Vai Procopio. Janessa 201, Galeão 360. Fazer 360, vai Upper Zulu 1-0. Take off of Runa 1-0, after right turn, dial departure, after Leda, after bridge. Salvador Control, frequency 119.8, and Skok 5070. Destination flight level 360, Upper Zulu 10, taking off from runway 10 with a right turn. SID will be dial transition later than direct breeze. Frequency 119.8, squawking 5070, Ocean S6201, call you back on red. Ocean S6201, call you back on red, pode ver para puxar no estalhado. Ô, Sola, Felipe 5219. Felipe 5219, vitória da conquista, ciente agora de telescópio. Ah, positivo, solicito nível 160. 6 nós temos 200 pré-autorizado, aceita? Negativo, 160. Gente, agora está de coordenação. Boa tarde, o Matilha de Romeu. Encerra a linha de Atlântica, a Terra, a decolada agora da Lucia, que é o meu 443, para Paris e desce via litoral até o farol da Barra. É o Mike Direto ao meu permanente. Gente, Mike Direto ao meu. Controle, trip 5487, estabilizando o ILS. Trip 5487, reduza para a aproximação final, torre 1, 98.95. Reduzindo, torre 10895, trip 5487. Os 38, direito 219. 219, tá 35, é verdade. Torre em Salvador, o trip 5487 estabilizado em ILS. 5487, continua a aproximação, agora que estarei aqui. Aguardando o trip 5487. Salvador, Tracajá. Final, ILS, X-Rida 1-0. Passou o Simbra, o 30 embaixo. Tracajá no 7, vento 130 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10. Autorizado na 10, Tracajá. Ufa, reportante da Juliette. Alfonso da Juliette, 3560 da Terra. Boa tarde, controle, eu sou 6143. Chegada bom, fidez para 4 mil pés, ajuste na 090. Convi 10, desce para 4 mil na ponte, 6143. Salvador Azul 4206, 5009, puxa back para mim. Salvador Azul 4206. 4206, no gate 09, tá livre, puxa pós-táxi. 2400. 2500 pés. Pode manter o táxi na minha altura, vou dar meia, não é? Autorizado. Obrigado. Obrigado. 280, reduza para 209. Número 2 na próxima. 200, reduzindo para o 92 oceano. Tráfico livre, solicita atenção a 3 mil pés. 69 do 9, Galeão, uma centena, 4:35. Pessoas a bordo? 100, uma centena. 9 do 9, autorizado táxi, via Índia e Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, NH 10, 10, boa viagem. E táxi, a ponto esperado 10, via Índia e Alfa, lá no ponto, torre 1895, obrigado, bom serviço. Tô Azul 3560, vou observar o táxi da nave da Azul para o ponto de espera. Após vai ingressar na Juliette para o portão 03. Azul Azul, Juliette 03, T560 da Zé. Trip 5219, Vitória da Conquista, pronto 4. 7 no Salos 41, libera a próxima direita, prossegue na Alfa, reporta na Delta. Confirmando, é pátio militar ou de autoridades? Militar. Militar então. Reporte na Delta. O trip 5487 após o pouso, evite taxi Delta. Livre na próxima. O vento 130 graus com uma dúzia. Pouso autorizado. 7, vai evitar a Delta 5487, baixar travado na curta final. Pouso autorizado. Romeu 1-2, autorizado ILS Whisky, reporte estabilizado. Autorizado Whisky, vai chamar estabilizado, Romeu 1-2. Já da conquista autorizado, nível de voo 160, decola da 1-0, primeira curva direita, saída Argorra, após direto, vitória da conquista, controle 1-19-8, acione 5-1-2-4. Sigo 1-2-4 no transponder, copiou? 1-2-4, copiado. Sigo 2-1-9, planejamento correto, pós-plano para posicionamento. Estamos no voo 8-5-6, mas não passou o Romeu, 4-4-4. Voo no 8-5-6, Recife, 390, 104 distante. Solo Salvador, Azul 4306, pronto para o táxi, CB 109, autonomia 1330. Alternativa Maceió. Torre, 1-8-95, QNH 1-0-0, boa viagem. Via Pátio, Alfa, ponto de espera, pronto, 3895, ajuste no 0-0, Azul 4206, obrigado. Segura de Catalina. É, mas eles mudaram. Tem muito. E 5-7, libera direita, 1-2-1-9. Tá livrando a pista, 1-2-1-9, eu chamo o solo, 35-4-8-7. 9-0 autorizado, via Brusque 5-8, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 1-1-9-8, acione 5-0-7-2. Cacajá. Curva esquerda, Cacaju, 19-8, 5-0-7-2. 8-5-6, protegimento correto, reposto plano para posicionamento. Portará, portão 4. Solo, 35-4-8-7, libra 1-0. Trip 5487, vai prosseguir táxi via Alfa, reportando antes da táxi Juliette. Vai, táxi via Alfa, sai na Juliette, trip 5487, escuta o som. S-1-1-2. 1-1-2, chame torre 1-1-8-2-9-5. 2-9-5, legado. Autorizado inicialmente, acionamento, aguarde o instante para início do táxi, ok? Vai ingressar uma aeronave da Trip, após autorizar o seu táxi para o Pátio 3, Lima, Quilo Zulu. Negativo, vai aguardar, a aeronave da Trip vai ingressar, aguarde o instante. Não entendi, copio. Está realizando ele, acho isso que pode chamar no... Serra Vitor 372, praticamente externo. Número 2, afirmativo, reporte externo. Tá bom. 5487. Lima Quilo Zulu vai observar o ingresso da aeronave da Trip no Pátio 3. Após autorizar o táxi até a saída do Pátio 3, vai reportar para ingresso no Pátio Principal. Lima Quilo Zulu.